Eu amo a tua presença, Deus. Oh, oh, oh. Quero mais que a nuvem sobre o tabernáculo. Quero mais que ouvir falar dos teus feitos. Quero mais que entrar no santo dos santos. E eu quero tocar a tua presença. Eu quero tocar a tua presença. Levanta os teus braços e diga: eu não sou nada, sou servo e nada mais. Sou como a erva do campo que logo murcha e cai. Sou feito de barro, mas deixa-me tocar a tua presença. Pela fé, não quero ouvir só falar de ti hoje. Hoje eu vim tirar a virtude da tua presença. Obrigada, Senhor, porque a tua promessa, a tua presença é o que importa na nossa vida. Eu te amo, Deus. Clarice, quero mais que ouvir falar dos teus feitos. Eu quero mais, eu quero mais que entrar no santo dos santos hoje. Eu quero tocar a tua presença. Levanta a mão e diga: eu não sou, sou ser, sou ser. Nada mais, sou como a erva do campo, que logo murcha e cai. Sou feito de barro, mas deixa-me tocar a tua presença. Homem, só está de fé, prostrado a teus pés, total dependência. Assim eu vivo, o justo vive pela fé.